eu peço, me imploro, me ajude enquanto o leite não derrama. E aonde que você arruma dinheiro pra comprar a droga? Eu peço, pastor, no carro, às vezes eu roubo. Agora fica aqui, tomando amargura, até Deus ter compaixão de mim. Tiver compaixão de mim, se tiver eu também, pra pouco e pronto. Tomara, Deus, que eu esteja totalmente errado. Caralho, já tô cansado, mano, puta que pariu. Não queremos mais cadáver aniquilado com fuzil. Ai, meu Deus, por quê? Continua o desastre, só caos, só catástrofe, resultando em várias mortes. E o mundo tá em colisão, só sangue, só sepultura. Explode carros, barracas, viatura, prefeitura israelense e palestina. Na guerra da faixa de Gaza, mais de 600 mortes. E família fuzila, mortalidade mundial. 120 são crianças, só me prova que canhão aniquila a esperança, é requisito. E homem bomba, explode a família toda, derrubando, exterminando, aterrorizando que se exploda. Senhor, você está escondido. E por quê? Se seu filho está morrendo, então aonde está você? Termina com o holocausto, acaba com essas guerras. Pessoas inocentes estão virando pó da terra. Destruiu uma família inteira. Ela foi mais forte do que propriamente a justiça. Oh, meu Jesus, eu quero minha filha. Morta no meio da rua às 7 horas da noite. No corpo dela, a perícia contou 13 perfurações. O assassino teria fugido em um veículo que dava cobertura. Nosso mundo tá um caos, pois chegou o apocalipse. Pessoas agoniam até morrer. Por calibre vigilante que morreu na frente do hospital. Médico, só olhar, não atenderam, foi fatal. A tia na correria, aguardando cirurgia. 12 dias de espera e acabou. Paralítica idosa que morreu. Esperando por um leito é normal, meu país. Pro governo um a menos chegou. O fim dos tempos, a geleira derretendo. Meu Deus, me dá motivo para eu estar vivendo. Tenho fé em teu nome, eu creio na tua palavra. Tu existe, Cristo Rei, porque não fazes nada, ajuda o sofredor. Que a dor é perpétua, terceira guerra mundial. Humano jogado às feras, tô cansado, magoado. Presenciando tantas mortes, puro caos, crueldade, sofrimento e catástrofe. Senhor, por favor, acaba com isso. Chega de guerra, chega de morte, chega de pessoas inocentes agonizando no asfalto. Eu não aguento mais, não quero mais ver sangue sendo derramado. O mundo virou um campo de batalha, um campo de extermínio, um campo de concentração banhado a sangue e corpos humanos. Faz isso parar. Crianças estão sendo desfiguradas, exterminadas cruelmente. Meu Deus, acaba com isso. Por favor, por favor, por favor, por favor.